Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais uma Zilla Cast. Eu sou o Joel Suki e Parangarico Tihimihua. Aqui quem fala é Kaique Girão e magia é para todos. Ixi, rapaz. Isso aí mexe com magia. Mas quem é tu mesmo? Telos. É, mas tu não imitou teu pai, não. Imitou o pai aí, mano. Mexi, eu mexi, ó. Mexi. É isso. Eu imitei, mano. Vai, bora, let's go. E dedo. Eu sou o Neto Mari e nesse programa eu saberei a origem do Mephistófeles. É Mephistófeles, mano. Vigi. Ah, a pronúncia certa é Mephistófeles. O cara já tá manjando. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a grande ciência e os segredos ocultos da magia. Ixi, Maria. Magia de macho, né? Não é do Manel, não. Pois é. Essa magia aí do Manel é duvidosa, viu? Aí dentro, na tua peida. Mais um cast do tão pedido cast de mistério, né, cara? Olha aí. E vamos lá pros e-mails. Correio. It's a caridade. E vamos para mais uma semana de e-mails, onde a gente falou sobre o Japão, não é, Neto? Sim, a maior audiência internacional, né, do Azila. Pois é, né, cara? A gente nunca imaginou que fosse ter fãs no Japão, né? Você de qualquer local do mundo, né? Seja no Brasil, no Japão, em qualquer região da Ásia. Sim. Pode encontrar o Azileitor no facebook.com/Azileitor, né? Sim, né, cara? A gente pede toda semana o pessoal curtir, né, as nossas postagens lá, curtir a página e tal, porque aí isso aí serve como uma moeda de troca, né, pra gente, porque a gente já faz um cast todo editado, toda semana a gente traz um cast com um temazão novo e tal, e você dá lá o seu curtir, compartilha a postagem do AzillaCast no seu Facebook e já, você já pagou, né, o nosso trabalho. E até pra você ajudar as pessoas que ainda não conhecem um programa, né, muita gente fica por aí, pô, um amigo meu já conheceu o programa faz tempo, cara, demorou a me indicar. Ah, mano, não sei o que, então. Não é. Indique, mano, o quanto antes, né? Pois é, né? E o Facebook serve pra isso, né? Espalhar ali a palavra também, né? Do Azila. Você pode seguir também a gente lá no Twitter, o @Azileitor. Você twitta pra gente, a gente responde na hora, né? Em qualquer horário que a gente tiver. Teste agora, independente do horário que você estiver ouvindo, tweet lá e teste se tem algum asilado de plantão. Pois é, né? E acessem o Azila, né? Azileitor.com.br, que tem altas postagens rolando por lá. Isso aí, tem muita coisa bacana, tem postagens sobre cinema, quadrinhos, tem as colunas, né, semanais do Sérgio sobre literatura, né, o cara tá arrebentando falando de livro, literatura, escritores, né. Exato, cara, e tá foda, cara, lá o site, né, cheio de conteúdo, cheio de coisa, dá uma passadinha lá. Inclusive, a gente tem um público muito grande de mães, né? Se você é uma mãe e tá ouvindo o programa e seu filho é meio vagabundo e tal, não gosta de ler, bote ele pra ler as colunas do Sérgio, né? Pois serviço é, né, de utilidade pública. E pode ser que o menino se salve, né? Pois é, né? E se você quiser enviar um e-mail pra gente ler aqui, envie para azilacast@azileitor.com.br, né? Você conta lá a sua história, envia lá o seu texto pra gente que a gente lê aqui. E além do mais, comprar pelos links do Submarino é uma coisa que a gente sempre fala, né, aqui no cast. A gente vai deixar alguns links, né, se o cara que vai estar ouvindo a gente se interessar sobre esse universo do arcanismo, né, do ocultismo. É. A gente vai deixar alguns livros aí aprovados pelo Kaique, né? Exato, cara. Em destaque aqui o livro do Aleister Crowley, A Biografia de um Mago. Olha aí. É um livro interessante, como vocês vão ver durante o programa. Não fiquem preocupados, porque não tem essa coisa de ver que é satanismo, possessão demoníaca, sei lá, se você é evangélico fervoroso, tá com medo de ouvir e descer direto pro inferno, fique tranquilo. A gente pede aqui também pra você avaliar o cast lá no iTunes, né, cara? A galera tem que avaliar. Porque agora a gente tem bruxos na equipe, né? Exato. O cara não avaliar, coisas ruins podem acontecer, né? Então avalia lá o cast no iTunes, né? Não custa nada, é só um clique. Você avalia e a gente fica no topo, né? É isso aí. Agradecer quem já tá fazendo isso, né? Quem já tá espalhando o cast, quem já avalia a gente no iTunes, já fica aí o nosso agradecimento, né? Exatamente. O Dom Abade, nosso ouvinte, disse aqui sobre a ideia de fazer um programa quinzenal de LOL. Apoio totalmente, tem um canal no LOL do YouTube onde faço programas semanais. Aí ele pediu pra gente compartilhar aqui o canal dele, o Summoners New. Tem um link aí embaixo. Sabe o que era massa? É. Se ele apresentasse com um cosplay do Summoner do Final Fantasy Tactics. É. Ali. Mesmo, com um chapéuzinho, aí, né? Então. Aí ficava um negócio foda. E o nosso amigo Kaique, que participou aqui do cast de magia, né? O nosso especialista em magia negra. Tem poderes de outras dimensões, né? Pois é, né? Ele pediu pra compartilhar um canal também, o programa No Triângulo. Ih, cara. Não, é de putaria, é. Né? Você tá pensando. Pois é, né? Um programa sério. E a gente tem aqui o comentário tirado lá do site do nosso ouvinte, Alan David, nosso ouvinte já clássico, um textozão enorme aqui que ele passou. Né? Mas não tem nenhum problema, né? O texto aqui tá um pouco mais emotivo e tal, então coloca uma música zona aí mais emocionante. Né? Estava me preparando pra jogatina de madrugada quando comecei a lembrar do ano passado, que pra mim até agora foi o melhor momento da minha vida. Uma parte por culpa de vocês. Cheguei aqui pelo 99 vidas, vim pelo cast da SEGA. De cara não gostei muito, fui ouvir o de conspirações e o Deixe de Ser Burro, Seu Animal. Onde o Manel incorporou o Senhor Ovo na boca e me afastou ainda mais do cast. Filha da puta, né, esse Manel? Não é, mano? Manel expulsando os clientes? Onde é bem isso, mano? Pensei em dar uma terceira chance, pois queria entender o que o maluco do Telos falava. Foi um desafio. Parti para a maratona, ouvia todos os casts todos os dias da semana. Mas aí tu vê um fato curioso, mano. O programa tem alguma força sobrenatural. Porque tu vê que o cara ouviu duas vezes e achou ruim, o cara não gostou. Pois é, né? Mas algo levou ele a tentar uma terceira vez, pois né? Pois é, mas se eu tentasse, né, o cara pensou assim. Pois é, o cara, não, mas então vamos tentar uma maratona que pode ser que resolva, né? E... Pois é. Durante um mês comecei a entender melhor o idioma do Azila, pois sou nordestino. E isso ajudou muito. Ri muito em alguns casts, outros simplesmente esqueci. Foi aí que, no cast do Joel Amanteigado, já vê isso? A primeira participação do Bala, meu e-mail foi lido, vigi. Olha aí, né? Contei a história do Zé do Cofre, que me expulsou da locadora da Abolada de Tênis. Depois dali eu escrevia toda semana. Contei pra Dona Maria, contei do meu nariz quebrado e tal. Até que no cast do Hobbit eu ganhei o selo ouvinte clássico. Olha aí. Pensei, sou do nível do Iron Man e do Flammarion. Vixe, Flammarion. Eita porra. Inclusive o Iron Man e o Flammarion, esses ganharam o selo, né? Ouvintes clássicos, mas deram uma sumida, né? É. Ou pararam de escrever e-mails, né? Pois é, né? Depois disso eu comecei a escrever menos. Os casts que eu mandava não foram pro ar, devo dizer que isso me deixava frustrado. Aí comecei a vir pros comentários. Fui um dos que começou a revolução dos ouvintes, por melhores pautas e melhores casts. Sempre tento comentar 5-6 coisas pra galera ver e incentivar a galera também, né? Estimular a conversa dos asilados. Tá certo, o espírito gigante acordou, né? O cara tem que trazer essa iniciativa também pros podcasts, né? Pois bem, depois de dar minha história asilesca, eu termino dizendo que eu, Alan David, 16 anos, de Natal, Rio Grande do Norte, faço parte, mesmo que pequena, do Asileitor. Olha aí, rapaz. Ele faz parte mesmo, né? Os ouvintes fazem parte realmente do cast, né? São a coluna cervical do programa, né? Exato, cara. Sem os ouvintes, a gente não ia fazer 120 e tantos programas. Peço que pros um dos dois ou mais que leram meu e-mail, também deixe sua história no Asileitor. Mozilla. Penso que vocês devem ter algo em comum com a minha história, olha aí. É, isso aí é um depoimento emocionante mesmo, mereceu a musiquinha do Hulk, de um ouvinte e, acima de tudo, um cara consciente, né? O cara tem só 16 anos, tá começando nas putarias agora, mas que já se sentiu identificado com alguma causa, né? Exato. Mamãe, no céu tem pão? Também vamos salientar aqui o comentário do Ronaldo dos Santos Pereira. Parque das Gaivotas, Serra Espírito Santo, tem 45 anos e é técnico em informática. Ele diz o seguinte: fala, Zilados, boa noite, bom dia, boa tarde. Isso aqui... É de outro cast aí, né? É de outro cast. Ele tentou mudar a ordem aqui, mas tudo bem. Sei lá a hora que vão ler esse meu post. Mas aqui vai, galera. O programa sobre o Japão foi foda. Bom demais. Matou uma série de curiosidades minhas. Apesar de ter um primo morando lá, olha aí. Olha aí, velho. Desentendimento de família, né? O cara tem um primo que mora lá, mas... E o cara não fala com ele, né? Mas, é, mas tá certo. O bicho deve ser meio metido. Mano. É. Só porque mora no Japão e tal... Bom, não tenho tido muito papo com ele por causa dos horários, né? Mas enfim, Manel e sua trupe com toda a irreverência e alegria, e é claro, o sotaque inconfundível do bom nordestino. Nos brindam com um cast muito divertido e informativo. Parabéns. Olha aí, cara. Muita gente elogiou, né, esse programa que a gente fez sobre curiosidades do Japão. E vale lembrar que, sei lá, se você tem alguma curiosidade sobre o Japão, como, sei lá... entrar no país, esquemas de imigração e tal, mandem pra gente pra que, se for viável, num futuro a gente fazer um próximo programa sobre curiosidades do Japão, né? É, como viajar pro Japão, né? A gente faz. É. Já que o nosso número, depois desse programa, cara, o nosso número de ouvintes brasileiros no Japão chegou até a aumentar, né? Pois é, né? Quem sabe a gente não abre uma filial por lá, né? Lucas Shinx Florencio. Fala, galera Zilada, ouvi o podcast de vocês que curiosamente saiu logo quando eu tô começando no LOL, olha aí. O podcast foi muito bom, principalmente pela presença ilustre do Gruntar, que ficou até calado, mas valeu de qualquer forma. Mas eu mandei um e-mail pra contar o que aconteceu comigo poucas horas atrás. Adicionei vocês bonitinho lá e tal, falei com o Joel ontem, eis que agora à tarde me vejo com 4 caras no Skype fazendo uma pre-made e falta uma vaga, vigi. Não deu outra. Chama o Neto aí que vai que ele aceita. E ele aceitou, rapaz. Olha aí, olha véio. Aí. O Neto jogando LOL, né, com os ouvintes. Olha aí. Isso aconteceu bastante, eu acho. Da última semana pra cá, eu joguei algumas partidas com os ouvintes. Começamos perdendo, viramos e perdemos. Perdemos no final, já é isso, mano. O cara perdendo. É, não foi culpa minha, não. A culpa foi do Django, né? Cara de... Pois é, a culpa foi do Django. E felicidade do Neto, que pegou o mundo pro muito pro no top. Mais felicidade do Django deles, que carregou. Mas valeu a diversão de qualquer forma. Brigadão aí, Neto, tamo junto. Eu mesmo me lembrei dessa partida aí, porque ele disse do Dr. Mundo. Eu me recordei o que foi. A culpa foi do baitola do Django mesmo. Porque o quem joga LOL... Vai me entender, mano, porque a porra do Jungle é ficar gankando o top direto, querendo matar o Doutor Mundo, mano. O cara tá lá numa boa, mal tinha derrubado a torre, aí dá fé só, vem um Doutor Munduzão correndo com o buff do Barão, ó. Aí não deu tempo nem do cara correr pra dentro da base, mano, os caras levaram o inibidor. O próximo e-mail aqui é do Luan Souza. Estava ouvindo aqui o podcast número 13, clássicos do RPG. Eu e meu amigo nos lembramos da época das lan houses e dos tempos de liseira. Hoje em dia o cara enricou, né? Não precisa mais. Ou então adquiriu internet em casa, pois, né? É, no tempo que a gente era liso, né? Hoje o cara é milionário, né? Até me perdi aqui, ó. O cara falou em riqueza e tal. Bom, fizemos o nosso próprio jogo, que no caso era baseado meio que em um Tibia, um Age of Mythology. Como era irado. Como é, o cara fez o próprio jogo, mano. Por isso que o cara enricou, pois, mano. É, né, velho? Olha aí. Tudo é pro cara, pra enricar, o cara manja das putarias, mano. Olha aí, mano. Como todo mundo era liso, a gente brincava com carros e miniaturas. e os famosos Hot Wheels. Ixi, Maria, eita, tá, porra, aí tá aí que uma coisa que eu não tive na minha infância foi brincar de Hot Wheels. Realmente, viu? Não era uma parada que eu era muito chegado, não. Em compensação, o Giovanni, né, mega asilado em Hot Wheels, né? Pois é, o bicho tem uma porrada. O bicho tem uma coleção foda. Se os ouvintes quiserem um programa foda mesmo, profissional de Hot Wheels, pode mandar e-mails aí que a gente tem um elencozão de peso pra isso aí. Um cast de Hot Wheels. Tá, mas vai que tem cara que é fã, sei lá. É, vai que rola, né? Pois é. Bom, a gente juntava todo mundo na casa do famoso Eric, que era o mestre, e praticamente era o sistema inteiro do jogo. Eu me lembro disso aí, quando o cara, sei lá, o maluco criava um sistema de RPG, né? É, sim. Ele obrigatoriamente tinha que mestrar, porque as regras iam tudo da mente dele, né? O rapaz era muito legal, e lembro que a gente deixava de ir pra Lan House, guardava o dinheiro pra merendar, ia brincar na casa dele. Isso é um fato curioso, né? Que muita gente, eu acho, né, hoje em dia ainda tem preconceito com RPG, né, e tal, pensa que é coisa do demônio, o cara vai matar os pais dele. Mas isso aqui é um exemplo interessante, que os caras começaram a jogar RPG de mesa, né? Economizaram uma grana, porque o RPG em si você não gasta muito, né? Você só gasta a sua criatividade, né? Pois é, né, mano? O cara ainda deram uma engordada, né? Passaram a merendar no colégio. É uma brincadeira ali de imaginação foda, né, mano? O cara não precisa de muito, né, pra poder... Pois é uma das coisas raras hoje em dia, né? O cara com muito pouco consegue fazer tanto, né? Não é, mano. Eram batalhas muito animadas e tal. Uma vez ou outra a luta vinha pra realidade, rolava uns fights depois da brincadeira. Isso aí também é massa. Enfim, o legal era que era tudo no improviso e de graça. É, de graça, né? Que é o que importa. Gostaria de agradecer pelo cast muito legal e que o Federal está virando mania. E desculpem o meu texto, mas que realmente lembramos de coisas bem divertidas e quase ninguém lembra hoje. É, isso aí é coisa de quando o cara vai ficando velho, né? Ele começa a achar que a geração dele está é melhor trás, do que a da atual, né? Hoje em dia eu vejo isso aí, mano. O cara vê a televisão de manhã cedo, mano, não passa mais nenhum programa de desenho animado, nem nada, né? Não é, mas só programa de comida, velho. Só programa culinário e tal, os desenhos que passam é tudo estranho, um tal de... Sei lá, mano, uns malucos aí do narigão, da cabeça triangular, né? Ué, André CHC, ele diz: beleza, galera do Azileitor, o cast estava ótimo. Como é, mano? O cast estava ótimo. Beleza, né? Estava ótimo até que o Manel entrou, né? Pois é. Aí... Até a hora que um filho da p... que não sei o nome, Manel, começou a esculachar os motoqueiros. Ah, o cast de motoristas e tal, né? Olha aí a putaria, velho. Cara, pra começar no Código de Trânsito Brasileiro, o veículo maior é responsável pelo menor e tem muito filha da puta de carro que também não respeita motoqueiro. Ixi, o cara tá muito doido, viu, aqui no e-mail. É, e ele tá embasado, mano. O cara chegou lá na barra. O maior tem que zelar pelo menor. É, pois é. Faz sentido isso aí. Aí não respeita também ciclista, pedestre, então resumindo, ai se fuder. Motorista de c... Sério? Aí, o cara tá muito louco, cara, né? O bicho foi sincero e tal. Ou porque tu sabe que o cara ficar puto e guardar pra ele, mano. O cara encontrar uma hérnia, né? Uma parada dessa. Uma úlcera, né? Pois é, o cara pega uma úlcera e depois tem que escolher uma se ela dá puta mesmo. E se você também ficou puto com as viadagens do Manel, não deixe de xingar, não. Mande e-mail que a gente lê aqui. Faz bem pra vista, né? Isso aí. Pois é. Ele é a reclamação do cara, né? Desde que o homem passou a refletir ali sobre a ligação dele com a natureza, né? Ele tentou compreender isso daí. Surgiu a magia, né? Surgiu os mitos e tal. Ele passou a dar nome pras coisas, né? E daí que surgiu aquela parada da curiosidade do homem, né? É, tem uma frase muito foda do Cliff Baker, que é escritor aquele que teve os livros adaptados pra série de filmes do Hellraiser. Eita! Eita, porra! O Hellraiser tem embasamento literário? Tem, o Cliff Baker é mago, ele é mago, Cliff Baker. Ele manja dos Paranauê, como dizem na internet. Paranauê. E ele tem uma frase muito foda, que é assim, a magia é a primeira e a última religião da Terra. Então dá pra vocês verem. Porque a magia, ela envolve descoberta, ela tem a religiosidade, embora não seja religião. Tem religião que tem prática mágica, tem religião que não tem, tá entendendo? A criação do fogo pode ser considerada alguma coisa de magia e tal? É, a forma como o ser humano primitivo entendia, sim, para aquela época, sim. Por exemplo, nos primeiros anos do ser humano, paleolítico, essas idades, assim, não querendo muito entrar muito em detalhes, o ser humano era primitivo e entendia as coisas de forma natural. Então, se ele tinha contato com espírito, se ele tinha contato com seres de outra natureza, ele interpretava aquilo de uma forma mágica, certo? Também tem o papel do xamã, que é a função mais primitiva em qualquer sociedade. Ixi, xamã King? Mas é, cara, o xamã é tipo como se fosse um encanador espiritual. Ele que tinha contato com os espíritos e repassava todos os recados pra comunidade que vivia na época. Ixi. Eu tô falando assim por cima, tá entendendo? Uhum. Cara dos homens das cavernas lá, que ficava batendo lá a pedra deles, aí ficou batendo, aí saiu uma faísca e, vixi! O cara olhou assim, ó, ih! Magia! Eles não tinham ideia do que temos de ciência hoje em dia, que é a fricção, que faz a combustão, tem o comburente, que é a atmosfera. Então eles compreendiam aquela forma como o deus do fogo, pronto. Tá entendendo? Uhum. Não tem o próprio Game of Thrones que tem um deus em forma de fogo, que é o Hlor? Ah, sim, certo. Tá entendendo? Então é a forma mais primitiva como o homem se identificava com a natureza. Mano, eu até hoje acredito nesse bicho aí do fogo aí. Hlor? Ifrit, né? Ifrit, é? Ifrit é mais doideira ali do Final Fantasy. O Ifrit, ele é um deus indiano, é alguma coisa assim? É indiano, né? Ifrit, que eu me lembre, é um nome de criatura demoníaca. Não sei se é... Ixi, na cosmologia árabe. É só um achismo meu, viu? Se alguém souber, me corrija, por favor. Ah, negócio de achismo. Ai, pela com teu negócio de achar aí, mano. Ou não, o que só trabalha com certezas. Deus só trabalha com a verdade. Diz aí tua verdade aí. Verdade é que o Kaique é rosquial. O Manel aí, mamão, né? Manel aí se disse espírita, não sei o que, mas esse bicho é todo fuleirazão, mano. Do espírito, mano, que quando vem um espírito se caga de medo, aí tá ruim, hein? Não, mas eu sou tranquilo. Uhum. Tranquilo, não. Não, medo, não. Tranquilo. A galera lá do trabalho é que ficava se tremendo, negócio de, ai meu Deus, a véia. É mesmo? Tinha uma véia. Tinha negócio da véia. O escritório ainda é mal assombrado, é? Pois é, aí a galera ficava se peidando. Pior que é mesmo, tinha esse negócio da véia que a galera disse. Mas eu não sou tranquilo demais quanto a isso, mas já conversei com um e tal, tipo, é por isso que vocês se mudaram, foi de lá, mano? A casa da véia foi. Construíram vocês moravam um escritório em cima, né? De um cemitério, né? Aí. Cemitério maldito, era? O povo que mais se destacou nesse negócio do estudo da magia foi o povo persa, né? No começo ali. Os persas, eles são os digamos assim, de forma institucional, são dos pioneiros. É, a palavra magia, aliás, se encontra entre os persas. É, vem de magi, né? É, a palavra magia tem a raiz na palavra magi, que significa sabedoria. Mas também é a raiz para a palavra imagem, que é algo que você vê e não precisa ser concreto, tá entendendo? Pode ser ilusório. E tem a palavra imago, que é o quê? Que é a libélula, ou o famoso manemago, aquela criatura que se metamorfoseia, que passa do estágio de larva, vira pulpa e depois se transforma numa libélula e sai voando por aí. Então, todas essas palavras, elas têm... Um trocadilho interessante pra explicar a palavra magia. O legal das palavras antigas é que tinha isso, né? Uma palavra orbitava várias coisas relacionadas e diferentes. diferentes e ficar uma palavra legal. É. Sim, porque magia, ela se sustenta muito no poder da palavra. Ah, é? Sim, então, sim. Então vocês podem ver até mesmo nos filmes de Hollywood, as pessoas dizendo, falando rituais em sons estranhos, sons bárbaros, ou mesmo em latim antigo, aquela coisa assim pra puxar a atenção, tá entendendo, do subconsciente da pessoa e realizar um efeito extraordinário. É, tanto que o maior poder de um mago, né, vem da voz dele, né? Por isso que o Saruman tem aquela voz, o vozeirão, né, e tal. Então, quer dizer que um cara mudo não pode ser mago. Essa analogia aí foi foda, viu? Tem mágica que pode ser feito vamos dizer, como é o nome, macho? Que tinha até no D&D, os requisitos, né? Em RPG, irmão, o que fode um mago é o silêncio, né? Mas o que tem no RPG, ele tem um certo fundamento, ele tem uma certa lógica, assim, se a gente for de verdade. Por exemplo, o silêncio, ele tem um caráter na magia. É até importante que o mago, depois que ele realiza o seu ritual, sua operação, como a gente costuma falar, ele entre em silêncio e não fale mais a respeito, não pense mais a respeito. Valeu. Pra ela ver se efetivar. Peraí, o cara faz e entra em transe depois. O cara vira doidão. Se eu tiver feito a magia do fogo, aí eu tô aqui. Aí eu peguei o fósforo, fiz a magia e tal, aí rebolei em cima do cara. Aí na hora que eu soltei, eu pensei, vixe, macho, fudeu. O corpo vai se lascar bem ali na frente. Aí dá tudo errado, eu não posso pensar na magia. Lógico. Na verdade é o seguinte, eu posso dar pra vocês uma definição bem básica de magia? A gente trouxe um manel pra poder trabalhar definições básicas. David Copperfield, né? O manel é o termômetro, se ele entender, tá valendo. Aleister Crowley, que é o maior mago do século XX, ele costuma definir a magia como a arte e ciência de realizar mudanças de acordo com a vontade. Então, se eu, por exemplo, quiser realizar uma coisa, eu preciso ter a disposição para aquilo, conhecer das leis naturais e agir sobre elas, tá entendendo? Então a magia, de certa forma, não vai contra as leis da natureza. Eu quero mover um objeto, eu uso a vontade do meu corpo e movo o objeto. É simples física, isso é magia. Vixe, então o Manel aí tá fudido, viu, mano? Que a vontade desse bicho é lá embaixo, viu? É mesmo, viu, mano? É um ser de pouca vontade. Tá, porra, Manel, agora tu se lascou nessa daí. Já. É, Manel, tem que ser elfo mesmo, viu, da RPG. É. O Manel deu o exemplo do fósforo. Ele pega o fósforo e tem um material. É. Ele pensa em tocar fogo em alguém. Isso já é a intenção. Ele... Já é a vontade, né? Já é a ação. A vontade é o quê? Jogar o fósforo sobre a pessoa. A realização da mágica é o quê? A pessoa entrando em combustão. E o silêncio é o quê? Ele esquecendo o assunto, indo embora. Já acabou o assunto dele, tem mais que ir embora. É bem isso, o cara pega o palito de fósforo, taca no cara e vai se embora. Peraí, tá equivocado. Tu vai tacar fogo no cara e ficar no canto. Ah, porque o cara tem que fazer a dancinha da vitória, pode ir embora dela. E o cara saindo de toda explosão olhando pra explosão, mano. O cara sai foda, mano, e nem olha pra explosão, mano. Isso aí é um indício de loucura foda, mano. Tu manda o risco, os fósforos, e começa a dançar. Fazer a dancinha da vitória. É, mas peraí, o Neto, mano, na hora que ele falou um silêncio, é por causa que ele tá dizendo que o silêncio, ele é a arma mais foda contra o mago, mano. Tu tá dizendo que tu interpretou que ele, quando ele falou, que o mago, depois que faz a magia, fica em silêncio e vai todo bonitão, embora. Não, mas o que ele quis dizer, não, que antes de qualquer mago fazer alguma coisa, não é no D&D também, acaba tá com o silêncio nos peitos dele, pronto, aí fica só tô entendendo. Mas no caso, o silêncio ele serve como uma forma de auxílio, tá entendendo? De auxílio à própria pessoa que tem a intenção. Porque se você for falar todo o tempo a sua intenção ao público, pros outros, você vai minar sua própria ação. A magia perde o valor, né? Aquela parada do cara assim, chega aí, porra, mano, não deu certo porque tu contou pra fulano. Isso aí tem um fundo. Tem um fundamento. Olha, tá entendendo? Não dizem que o segredo é a alma do negócio? Sim, sim. Eu pensei que era propaganda, mas tá valendo. Pelo menos em tratando de magia e ocultismo, é assim que são as coisas. Não, fazer é. Em segredo é importante, tá entendendo? Porque senão você acaba produzindo obstáculos pra você mesmo. Ah, tá começando a... Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Você tem interesse, por exemplo, vai que você se interessa por uma pessoa, acha a pessoa bonita. Você vai dizer pros outros que tem interesse na pessoa? Ou o vai Manel achar... vai. Manel vai. Por isso que ele não arranja ele ninguém, né? Ele depois toma fora da menina e fica chorando nos cantos. Vocês estão equivocados, vocês estão equivocados. Agora é equivocado. Ou é um tolete. Não tá dizendo nada pra ninguém, não. Tá doido? Não. É a primeira coisa quando tu arruma uma namorada, o pessoal comentando no Facebook. Não pode. Eu acho que esse programa vai mudar a vida do Manel. Tô sentindo isso aí. Eu também acho. Vamos lascar vocês tudinho. Ei, macho, mas o que é que tu me diz? Esse teu assunto aí, ele engloba as mágicas que a galera faz, tipo o doidão que é o do cabelão, que faz as mágicas no meio da rua. O nome dele? Que é o cara do cabelão. É, mano, esqueci o nome dele. Não, aqui é o cara do cabelão. Não, aquele ilusionista assim, que é fodão. O ilusionismo, ele tem um certo fundamento, mas ele diferencia da magia porque é uma coisa mais ordinária, tá entendendo? É uma coisa mais comum. Oi, ordinária. É só pra enganar os outros. A magia, ela tem um efeito de provocar algum tipo de ilusão? Tem, mas o efeito dela não é um efeito que seja totalmente concreto. Ela tem um efeito que age sobre o plano físico, mas ele vem de uns planos sutis, tá entendendo? Ah, se liga do cara que eu tô falando. Ah, é o Chris, né? Chris Angel. Chris Angel, é esse bicho mesmo. Não, eu sabia, tava fazendo. Mas ilusionismo é uma coisa, velho. Magia é. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Esse bicho, ele faz magia. Ou é só ilusão? É só ilusão, efeito físico. A magia, ela age sobre os planos espirituais. Então, esse bicho faz umas ilusões muito foda, velho. É uns negócios muito escroto. Como é que acaba a forma? Mas ilusionismo, a palavra já tá dizendo, mas é uma coisa ilusória. Não, o que tu não entendeu? Doido, mano. Aquilo ali. A ilusão é tão ilusão que chega a ser mágico, entendeu? O Manoel falou, chega a ter até certo fundamento. Por exemplo, eu pratico, eu já passei por situações em que eu pensava que era impossível de ocorrer, mas foi tão coincidente que eu não tinha sombra de dúvida que não fosse aquilo que não fosse magia, tá entendendo? Então diferenciando do ilusionismo, magia é uma ciência. Só que o objeto dela não é material, é espiritual. A gente pode usar instrumentos físicos, a gente pode usar todo tipo de aparato para poder agir sobre o plano físico. Ah, então... Mas principalmente, o principal da magia, ela age sobre o espiritual. Exatamente. Tá, sobre planos mais sutis que o físico. É, porque a magia, ela é como se fosse um estudo, né? Assim como o espiritismo. Sim. O espiritismo, ele tem até a posição de dizer que magia não existe ou não funciona. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, relata o Allan Kardec que são só palavras em vão ditas ao vento. Só que a diferença entre palavras em vão ditas ao vento e magia é que tem a vontade. Se você não tiver vontade de agir sobre o plano espiritual, não funciona, vira ilusionismo. O Chris Angel podia fazer um efeito muito maluco e ser de fato magia. Mas se ele não tiver a vontade dele agir sobre o plano, acaba nem sendo. A definição básica que eu dei explica isso, tá entendendo? Então o primeiro passo é o cara ter muita força de vontade, então. É o que vai diferenciar aí no início. Isso. Não, é porque o estudo da magia, mano, ele não é o cara soltar a bola de fogo, criar um furacão, né? É o cara. Meteoro, né? Eu pensei que tu ia dizer meteoro. É uma coisa, às vezes as pessoas pensam que por exemplo, quando eu digo assim pra alguém que nunca entrou em contato, ela pensa que eu faço coisa absurda, mas pra mim é coisa muito simples, só que na visão dela, que nunca teve contato, é uma coisa absurda. Lança bola de fogo. Hadouken, né? Conversa com o Cramunhão toda noite, não é assim, não. Cramunhão? Como é, mano? O que é que o negado acha que tu faz, mano? Fica batendo papo com o caminhão, ó. Como é que é, velho? Agora sim, a vontade acima de tudo, tá entendendo? Se a pessoa tiver muita força de vontade, ela consegue, isso não é só pra magia, é pra vida, tá entendendo? Efeitos absurdos, como é que eu posso explicar? Eu já vi, e já subi relatos de pessoas que viram efeitos absurdos em magia, do tipo labaredas, grandes labaredas, ou... Aquele negócio do autocombustão, é? Que isso? isso pode acontecer? Pode. Mas veja bem, o Alan Moore deu um exemplo clássico num documentário da vida dele, que eu recomendo pra vocês, que é o Mindscape of Alan Moore, que é a biografia dele. Ele também é mago. Vou logo já adiantando. Olha aí. Tem vontade de ser. O Alan Moore foi um deles, e ele disse que por exemplo, o que é mais fácil? Você fazer parar a chuva ou pegar a porra de um guarda-chuva e se proteger? Transformar água em vinho ou comprar um vinho. Tem a questão da praticidade. Pra que te vai te servir, tá entendendo? Tô compreendendo. A gente pode dizer que a magia, ela é como se fosse uma espécie de caminho, por exemplo. É como Sim. se fosse aquela parada de Kung Fu, que o cara vai treinando Kung Fu e tal, e o cara vai sentindo que o cara tá adquirindo o poder, né? Conforme o cara vai treinando. O poder é bom. Não é. Poder é bom. Não é, mas o exemplo da arte marcial é fantástico. E agora o Neto falou do poder, todo mundo pensa assim, não, se fizer magia vão ter mulheres e dinheiro. Mulheres e eu tô entendendo o sentido do que o Kaique tá querendo dizer. É o sonho do Neto, ter mulher e dinheiro, né? Não, é porque eu tô imaginando, mano, tipo uma parada assim, mano. A magia existe, entendeu? Sim. Só que o pessoal pensa que é uma coisa miraculosa. Tipo, que é todo... Harry Potter, né? Não, não, mas que é uma parada tipo organizações tabajara. Ah. A solução para todos os seus problemas, aí, imagina. Não é. E o pior que não é. É engraçado que é muito irônico. É o começo de novas descobertas, dentre elas alguns problemas. Ixi. Que você tem que resolver. Porque a magia é o caminho espiritual, então vai aparecer muitos obstáculos que você tem que superar. É um caminho de elevação espiritual. A gente costuma postular a magia como focada na descoberta da verdadeira vontade, que é aquela vontade que está pareada, que está igualada para o universo, e o contato com Deus, com a divindade. Na Bíblia, na própria Bíblia, a gente tem exemplos de magos, né? Tem? Tem, né? Tem, sim. Quem foi que foi visitar ali o Jesus Cristo quando ele nasceu? Foram os três magos ali. Agora a parada ficou séria. Na Bíblia tem muitos episódios tratando de magia. Uhum. E alguns episódios tratando de magia autorizada pela própria divindade. Agora, esse é um ponto um tanto polêmico, que pode sim surgir certos grupos religiosos e me tacarem pedras, mas tem descrito na Bíblia. É incontestável. O próprio exemplo dos três ex-magos. O cara pode ser um cristão e ser um mago ao mesmo tempo? Sim, sim. Eu conheço magos que são adeptos da corrente salomônica, que é uma corrente que utiliza livros de magia, os famosos grimórios, desde a Bicho, idade... o cara tem um grimório e tudo, velho. Peraí, a primeira dúvida que eu tenho, a pronúncia correta é grimório, é grimoire, uma coisa assim? Na verdade, a palavra raiz é grimoire, que é gramática. Gramática, palavras, conjunções, adjetivos, tá entendendo? Palavras têm poder. Daí vem a palavra gramática. É um livro especial que fornece à pessoa que o estuda o domínio da linguagem. Basta ela ter vontade de estudar. Faz sentido. Entendeu agora? Faz sentido. Olha analogia. Aí, mano. Tá tudo conectado. Os grimórios eram livros de orações. Muitos padres tinham poder sobre esses livros, tá entendendo? Pegavam de outras pessoas. E as pessoas que praticavam em cima desses livros eram religiosas e tinham a crença de que o Jesus Cristo, ele dava uma sanção especial, uma autorização especial àquela pessoa que fizesse em nome da divindade. Então, em todos os grimórios da Idade Média, sempre usa os nomes de Deus, utilizava o nome dos anjos para conjurar os demônios e obrigá-los a fazer certos tipos de tarefas, achar coisas ocultas, achar tesouros, derrotar o inimigo, ter interesse financeiro, conquistar a mulher alheia, tá entendendo? Ixi, mas a negada usava pra essas coisas, nesse tempo. Conquistar a mulher alheia. areia. Ora. Esse bicho é um dos objetivos mais primórdios da humanidade, né? É, desde sempre, eu acho. O chifre começou desde a época da Terra Caverna, viu? É porque assim, a magia é uma força cega, então ela vai ter aquela carga moral dependendo da pessoa que utilizar. Se aquela pessoa utilizar pro mal, aquela magia vai ser maléfica. Se ela utilizar pro bem ou pra sua elevação espiritual, vai ser benéfica. Tô entendendo. Magia negra é tudo aquilo que não vai te levar ao contato com a divindade. Pelo menos é a definição da corrente mágica que eu trabalho. Pergunta que eu te fiz e te fazer de novo. Esse negócio das cores das magias existe mesmo? Magia vermelha, azul, branca, preta, não sei o quê. Cara, assim, em tese, vai depender do tipo de crença da pessoa. Assim, de um modo geral, não existe. Isso é bullshit, isso é besteira. Isso é racismo, né? Isso aí. Magia negra, né? Culpando os negros, galinha preta, isso é muito racismo. É, por que a galinha não pode ser branca, pô? A galinha não pode ser branca. É complicado. É mesmo, eu concordo que isso aí é meio osso mesmo. Brincadeiras à parte, dentro da corrente mágica que eu trabalho, só a magia ela tem o objetivo de buscar a verdadeira vontade e conseguir o contato e a conversação com o Santo Anjo Guardião, que é aquele anjo enviado por Deus para ensinar o homem seu verdadeiro objetivo na existência. Tudo aquilo que não leve ao encontro com o Santo Anjo é magia negra. O objetivo master do cara é encontrar o Anjo Guardião. Isso. Por exemplo, eu posso fazer uma mágica para ter um ganho financeiro? Posso. Agora, se isso me ajudar a me estabelecer, ficar mais tranquilo para praticar minhas duas práticas religiosas, encontro com a divindade, vai ser melhor ainda, tá entendendo? Agora, se isso for para propósito egoísta, só para me prender essa existência material, isso vai me prejudicar, isso vai ser magia negra. Ou se eu fizer algo que restringe a vontade de outra pessoa, que restringe a liberdade de outra pessoa, tá entendendo? Mas isso vai depender das circunstâncias, porque como magia não tem a ver com moral, vai depender de quem utilizar. Grande primeiro mago ali foi o Zoroastro, que ele era persa. Nasceu lá na região lá do Afegão, né? Hoje em dia que é o Afeganistão, né? Ele era de 600 de antes de Cristo. O Zoroastro, vale ressaltar, ele é o fundador do Zoroastrismo, que foi uma das primeiras religiões que o cristianismo e o judaísmo posteriormente tiveram influência, porque ela era uma religião do dual, que era dualista, divisória. Tinha o deus do bem e tinha o deus do mal, tá entendendo? O deus do bem é Aura Mazda, que poderia ser comparado com o nosso deus Jeová, Abraão, o deus de Abraão, e Arimã, que era o opositor, que pode ser o bode expiatório, o demônio, o inimigo de Deus. Sim. O exemplo do Zoroastro é um exemplo de uma pessoa que teve uma experiência mística. Ele não soube ter uma metodologia em cima dessa experiência e tratou como religião. A respeito da vida dele, uma das lendas ali que surgiu sobre ele foi a respeito do nascimento dele, que no dia que ele nasceu, ao invés dele chorar, ele começou foi a rir, ó, isso. Ele era um bebê animado, mano, bebê das galera e tal. Aí o sacerdote da vila chegou assim, aí disse, vixe, esse bicho é um palhaço. Esse menino aí vai ser um... Ele profetizou, né, que o Zoroastro iria ser um grande sábio, não sei o quê, ia desconstruir a religião daquela época, que era uma religião politeísta, né, que era vários deuses. Tinha vários deuses na aí, peça. Aí esse sacerdote foi Cabuetaala, pro pai do Zoroastro. Ah, fama da gaita, né? Aí ele disse assim... Rapaz, seu filho aí é filho do capeta, velho. Fica aí. Menino nasceu rindo, né? Isso aí não é um bom sinal, não. O cara morre de alegre, né? Porque o menino tinha nascido rindo e tal. Mas se a vida fosse mole, ninguém nascia chorando, não. É, mano, o pai do Zoroastro falou, ó, o doido, velho. O sacerdote disse assim, rapaz, você é, meu filho do capeta, velho, o doido. Onde é que tu viu, mano? O mundo das trevas onde a gente vive, mano? O cara nascer sorrindo, mano. Tem que matar. É, meu, tem que sacrificar uma criança. Tem que matar o menino. É isso, cara. Muita violência, meu jogo. Disseram pra ele. Ele disse pro pai dele. Ah, tem que matar aí. Aí o pai do Zoroastro não quis matar, né, o filho dele. Mas depende também da risada, né, mano? Ninguém sabe como é que vai essa risada. Porque tem uma risada aí que... risada zona macabra, né? Do véu, é. Principalmente risada de bebê, né? Se for a risada estilo Chuck ali. Tem outros assassino. Que é gargalhada, mano. Mas agora tem outros que não é assim, não. Agora o que eu achei taria foi o sacerdote, mano. O sacerdote chegou assim. Ah, tu não quer matar ele, não, é? Mas bora fazer. Acho que eu mato. Bora fazer aqui uma aposta. Aí chegou no outro dia, o sacerdote chegou, fez uma fogueira na frente de todo mundo, porque naquele tempo, né, negócio de fogueira ali. Naquele tempo não tinha televisão, né, e tinha que juntar a gente, né, qualquer coisinha. Vamos assistir a fogueira, né. Pegaram o bebê ali, o Zoroastro, e colocaram no meio do fogo. Aí nada aconteceu com ele, com o bebê. Foi não, mano. Foi, né. Toda figura religiosa de destaque, ela é mitificada, ela é transformada em mito. Jesus, da mesma coisa, não nasceu de uma virgem. Buda nasceu de uma virgem, o Mahatma Gandhi tinha uns sinais especiais do grande homem hindu, tá entendendo? Então todas as grandes figuras religiosas e espirituais de destaque são mitificadas. Depois disso aí, né, esse negócio da fogueira, o sacerdote ainda chegou assim e disse... Pera aí, mas que não valeu não, não sei o quê, vamos aqui na minha fazenda. Meu local aqui não era apropriado, né? Sacerdote ali chegou, pegou o bebê Zoroastro e botou na frente de uma boiada lá. Aí, minhas mil cabeças de gado aí, não sei o quê. Aí todo mundo ficou já, né? Ixi, meu irmão, agora fudeu, né? Não dá pra os caras lançaram não, logo aquela do mil meu com mil teu, né? Aí o sacerdote disse: ah, vamos ver agora. Bora ver. Aí lá veio o primeiro boi correndo, ó. Vixe, meu irmão. É agora que o bicho pega, né? Quando ele chegou perto do bebê, ele parou assim de uma vez, né? E ficou protegendo o bebê com o corpo. Aí os outros bois lá, os 999, ficaram passando. Os outros, né? 999 bois, tá. Milhares de anos atrás, teve até a numeração dos bois. Aí ficaram passando de lado. Também assim. Se era free boy a carne? Foi boa. Isso aí era uma parada foda, né, mano? Aquele sacerdote tempo... era o Tony Ramos, ó, aqui, a carne é friboi, viu? E essa carne aí, né, bicho? Ela chegando assim. Não, pode atropelar o menino, que a carne não é friboi, né, mano? Qualidade. Como é que fica a situação dessa carne? Depois que a boiada passou, o Zoroastro saiu de lá sem nenhum arranhão. O sacerdote ainda chegou assim... Pera aí, menino. Deixa eu bolar outra pegadinha aqui. Aí levou o bebê pra perto de uma toca de lobos ali. Aí, ao invés dos lobos atacarem o bebê, eles ficaram foi protegendo. Aí chegou a mãe do Zoroastro lá, aí acabou com a palhaçada. Taria, né? Porque aí também... Vai virando a bodega, dessa... já. Vai que numa dessas não dava, né? Mas... Não é, mano. Depois dessa taria toda, no dia seguinte o pessoal foi até a casa do sacerdote, né? Aí o cara tinha se mudado, ó. Aí dentro, cara, é assim... uma migalagem foda, né, mano? Ah, tinha pegar o beco. Os caras chegam assim, cadê o sacerdote? O famoso medo de ser lixado. Pois é, né, mano? O cara saiu com vergonha, porque realmente o cara tava predestinado, né, a ser um... Vergonha, mano. Foi de um comum todas processo. As histórias da antiguidade, Joel. Se ele for do processo, né? Na Bíblia tem episódio parecido, por exemplo, Daniel e a Cova dos Leões, que exato, é até uma música do Renato Russo. É, eu conheci a música, agora a história... História geralmente é um homem temente a Deus, que reza pra divindade, ele é desafiado pela autoridade local, posto num local de sacrifício pra morrer, e algo misterioso acontece. Exato, essa do Daniel, né? Na Cova dos Leões, os leões não atacam Daniel. Davi e Golias. Outros episódios, né? Na Bíblia que três pessoas, tementes a Deus, são postas misteriosamente numa fornalha. A fornalha é acesa e eles não são carbonizados. É incrível, né? Isso aí é meio misterioso mesmo. Parada de magia, ocultismo, a galera compara com essa parada de, não, o cara é do diabo, não sei o que, né? Não tem nada a ver, né, com isso aí. É uma respostazinha complicada de te dar, mas eu vou te dar a resposta mais básica, que é a seguinte, não tem nada, né? A tem nada a ver, né, com religião. Isso aí é uma coisa até da, tipo das religiões de caráter cristão, de caráter judaico-cristão, que é de demonizar a religiosidade daquela nação que considerava como opositor, como inimigo. Os deuses de um povo são os demônios para outro povo, tá entendendo? Porque eles são inimigos. A própria história do povo hebreu, eles tinham essa representação, deus dos exércitos contra o deus Baal. Só que Baal, por exemplo, para aquela região do Tigre e Eufrates, acho que é Mesopotâmia, ele tem a seguinte tradução: senhor. Ou seja, era o mesmo deus, só que um ficava demonizando o outro. É, porque a imagem que a gente tem do capeta, né, que é aquele cara que tem chifres, tem o tridente. E isso aí essa simbologia do diabo é engraçada, porque ela não se iniciou com o início do cristianismo. Isso aí, essa figura do diabo... É uma colagem de várias outras... Divindades pagãs, que foi utilizado como um famoso bode expiatório. Aí a origem da palavra. Olha aí. É, não, a origem da palavra bode expiatório vem daí, mano. Se for, é massa, viu? Tá aí uma parada bem bolada. Eu vou explicar, por exemplo. O capeta é o bode? Na verdade, os judeus, eles tinham o seguinte ritual de espiar as culpas de um povo e jogá-las no bode. Então toda a culpa do povo daquela região, todos os pecados passavam pro bode. E eles sacrificavam o cordeiro pra fazer aquela celebração. Pobre do bode, velho. Então se eu ficar com um bode aqui no quintal daqui de casa, eu posso tocar o terror. E botar a culpa no bode. Eu posso botar a culpa no bode. O bode da expiação dos pecados. E o bode, quando depois desse ritual, era jogado no deserto. Ixi, Maria. Pra espiar os pecados. Pode, mano. Que é bode expiatório. O diabo é o bode expiatório da religião cristã, porque ele foi criado num dos concílios da Igreja Católica pra conquistar os pagãos pela fé cristã e assim poder disseminar o cristianismo pela Europa. O tridente do capeta é baseado no tridente de Poseidon, né, e tal. Na verdade, o simbolismo do tridente tem várias culturas. O tridente é chamado de Trishula no hinduísmo. Mas por que no do Poseidon? Que é mais massa. Que é a influência dos Cavaleiros do Zodíaco na cultura brasileira da década de 90. Você está frescando, moço, lá. Tá doido, mano. É sério, pô. O bicho pensa que é putaria aqui, acho que vocês estão putariando na coisa, mano. Ó, louco, mano. Isso aqui é utilidade pública. É, mano. Tá vergonha, mano. O Manel tá de um jeito que nunca mais vai mastigar Schleident na vida dele. Respeito o palestrante aí, mano. É, respeito pelo menos palestrante, mano. Agora a gente entendeu pra que serve a magia, né? E a prática da magia, né? Que serve pra elevação espiritual e tudo mais. Tu tá elevando espiritualmente, Kaique? Oi? Tu tá ficando espiritualmente elevado. Graças à tua Ubanda aí. Ele não pode dizer não, porra. Não, se ele não disser aí, é quebrar a magia, mano. Não, eu posso. É uma experiência pessoal, eu posso compartilhar com vocês tranquilamente. Eu não posso dizer detalhes que eu fiz hoje, que eu vou fazer amanhã. Isso é besteira. Agora, por exemplo, eu não tenho religião. Não tenho religião. Sou adepto de uma corrente mágica. Sou telemita, que é um baixar as corras com poder da mente. Que define tudo que eu acredito. É uma crença pessoal. Agora, as minhas práticas mágicas, elas não têm. Elas têm um fundamento religioso, mas eu não sou adepto de religião algum. Como é o nome, mano? Telemita? É, telemita. Agora tu falou do negócio do. Que teu estudo é do Aleister Crowley. Eu já ouvi falar desse cara aí que... Não, esse cara aí é o homem mais maligno do mundo e tal, não sei o quê. O cara é considerado a besta e tal. Besta, é. do Apocalipse. Ele dedicou toda a sua vida à magia. Então dedicou todo o seu dinheiro, todos os seus esforços. Passou por muitas situações ruins. Infelizmente, ele é um ser humano como todo outro e se meteu em muitos escândalos. Por causa desses escândalos é que ele foi tratado dessa forma, como o pior homem do mundo. Sendo bem sincero com vocês, Aleister Crowley é uma figura polêmica. Mas ele não é esse diabo como pintam. O Aleister Crowley, ele já matou alguém? Não. Ele já praticou algum ato de terrorismo? Também não. Então... As regras básicas. Naquela época... Exerceu terrorismo. É porque naquela época, Joel, que ele vivia, o século XIX, era a era vitoriana, era uma era de muito recato, imperialismo britânico, truando, né, na África, expansionismo... a descoberta a descoberta e aplicação das leis da física, tá entendendo? E ele era bissexual numa sociedade conservadora. Ele era polêmico, tá entendendo? Se admitia publicamente como um mago, numa sociedade que condenava ainda a bruxaria, tinha leis que condenavam pessoas à morte pela prática de bruxaria. Só um esclarecimento rápido, a bruxaria é um derivado da magia, é isso? Isso, é um derivado da magia, mas tendo uma origem um pouco mais pagã. Ah, sim. Por isso que a galera queimava as bruxas da fogueira e tal. É, mas não eram todas bruxas, não. Eram mulheres que desafiavam a autoridade, eram mulheres que eram vítimas de inveja alheia. Ah, aquela mulher é rica, vamos tirar os bens dela. Joga na fogueira, toma os bens dela, vai pra igreja, vai pra pessoa interessada. Então, tem um contexto muito grande. Mas dentro desse assunto do Crowley, ele foi um grande pioneiro nesse ponto. E por que ele é chamado de besta do apocalipse? Porque na infância dele, ele foi criado por uma família religiosa. Uhum. E ele foi um menino travesso. Não tem aquela música? E se um capeta em forma de guri? Que é clássico, brega? Não, mas brega claro. Não, mas o Sérgio Malandro é pop. Sérgio Malandro. A mãe dele era extremamente religiosa. É. E eles faziam parte de uma seita conservadora protestante muito forte, que era os irmãos de Plymouth. Então a mãe dele simplesmente chamou ele de besta do apocalipse. Como qualquer mãe aqui do Ceará sairia dando pé no menino e dizia: sai, diabo, sai, sai, diabo. Então isso teve um impacto muito forte na vida dele. E ele usou esse nome como uma espécie de nome mágico, nome artístico, para afirmar o trabalho dele. Tem um profundo significado espiritual na vida dele. Mas em níveis de magia, assim, tem como o cara mensurar o que é um mago mais poderoso, um mago normal e tal? Olha, eu diria assim, pela minha pouca experiência, eu me ponho como exemplo. Eu sou um cara... Fodão. Que não, não. Qual o teu level? Qual o teu level? Qual o meu level? Não, assim, é o círculo, né? Os magos contra círculo. Não. Eu sou um estudante praticante de magia, ponto. Eu não me intitulo mestre, certo? A pessoa que consegue esse título de mestre vai depender do tipo de tradição mágica ela faz parte. Geralmente é só uma mera formalidade, nem mestre de verdade. Muitos se dizem mestres e não são, e são picaretas atrás de ganhar dinheiro à custa da ignorância alheia, utilizando a magia como instrumento. É, isso aí é uma parte que é interessante o cara falar, mano. O que eu queria saber, eu acho que é até melhor falar sobre isso pra depois chegar num ponto de mago poderoso ou não, que é a outra pergunta que eu vou fazer. Mas porque, por exemplo, teve uma época que lá no trabalho o pessoal tava interessado nessa parada de ocultismo, né? Então. Aí levantaram a questão do livro de São Ciprião, que era um livro no popular, né? Conhecido. Livro de São Cipriano, assim. Como magia e tal, não sei o quê. Aí os caras, de curiosidade, rapaz, vamos botar aqui no Google. Aí tinha um PDF, ó, do livro de São Cipriano. Aí eu achei um negócio curioso, porque na minha mente, mas era um negócio mais oculto e tal. Aí, rapaz, mano, é que escanearam e botaram o PDF do livro. É, porque disseram que o livro era aquela parada de lenda, né, que ninguém conseguia era achar. Era, sei lá, o cara acha na casa do Não é que magia seja segredo, tá entendendo? Magia é uma coisa mais discreta. Ela trabalha com um silêncio, com a discrição, na surdina. Agora, assim, você pode achar tranquilamente qualquer livraria na seção de esotérico um livro de magia. Mas porque eu não tenho como mostrar pra vocês, eu tenho aqui do meu lado uma carrada de livro de magia aqui. Nossa. Vamos dizer, o ouvinte que tá ouvindo a gente e tal, disse, rapaz, tá aí esse negócio de magia, me soou interessante. Por onde é que o cara começa? Como é que o cara sabe o que é sério, o que é charlatanismo? Exatamente. Sei lá, o cara quer começar, vou comprar o livro aqui do Copperfield, né? É nada a ver, tá? Como é que o cara diferencia isso aí? As dicas pra iniciantes. Né? Pro cara não se fuder, né? Antes de tudo, todos os livros que eles disseram, que o Kaique vai dizer agora, clique no link do Submarino, né? Vai ter tudo lá. Eu até posso dar dicas de livros e tal, mas antes disso, a minha dica fundamental: não seja babaca. A primeira dica pra vida. Aí é difícil, né? Agora, como não ser babaca? Primeiro, seja responsável, certo? Idade mínima, eu recomendo com 18 anos. Na verdade, eu recomendaria mesmo com 21 anos, que é o tempo que você tem dinheiro e trabalha. 22, aumenta um pouquinho. Eu não indico que o novato, a pessoa que é menor de 18 anos, pratique. Eu digo que ela estude, busque saber se ela tiver interesse. Eu não tô pra impedir, proibir ninguém de nada, não. Essas são as dicas fundamentais pra vida. A segunda dica é, tudo que eu indicar, não leve como verdade absoluta. Eu não sou mestre de nada. Busque estudar. Eu tô plantando a semente mais da dúvida do que da certeza. Você pode ter dois livrinhos, mas você entendeu como funciona, compreendeu, sentiu aquilo, pronto. Você já tem um feedback bacana, certo? Uhum. Certo. Então eu vou lá na Submarine e digito o quê? Livro básico de magia, arcanismo. Um livro que eu indico e que eu sou suspeito para indicar é um livro da minha ordem. Da ordem da qual eu faço parte. Certo. A Estrela de Prata, conhecida como Astro Argento, que foi fundada por Aleister Crowley. Certo. Esse livro se chama O Sol no Sul, que é uma continuação histórica do Equinócio no Brasil, que é conhecido como uma espécie de publicação externa da ordem. Eu tô passando aqui para vocês o link, caso as pessoas tenham interesse. Eu conheci mulheres lá do trabalho que elas vão naquelas casas de tarô, da mulher jogar búzios, não sei o que, ler as cartas, e elas acreditam friamente nessa parada do que elas dizem, que não, você vai encontrar o seu amor, não sei o que e tal, e a mulher gasta bilhões com a mulher do tarô, sei lá, e acaba se frustrando na vida, sei lá o quê. Dentro do meu esotérico, tem muitas pessoas que se aproveitam da ignorância alheia. Infelizmente, como em todo meio profissional. Eu não tenho mérito de criticar o trabalho alheio, até porque é o que você me contou, mas isso é comum de acontecer, claro. Não, como eu disse anteriormente, magia não é autoindução. Certo? Então não é só uma questão de crença. A crença vai ajudar? Vai, óbvio. Mas ela não é a crença em si. A pessoa acreditar, pronto, acredita, acontece sem ter feito nada. Sim, sim. Com o tarô, com o baralho cigano, dá pra predizer um evento que pode ocorrer? Dá, certo? Mas tem que ter cuidado com o profissional que você vai ir atrás. Você tem que procurar a referência desse profissional, ver se ele é uma pessoa correta, se é uma pessoa habilitada, e ter aquele feedback com a pessoa. Se você tiver sentido e desconfiando que ele tá lhe enganando, nem vá ter consulta, busque saber mais sobre o tarô por você mesmo. Ah, me dá um exemplo de o que é possível ser previsto pelo tarô. Que o cara tarô pensa logo aquela parada de trarar a pessoa amada em 24 horas. Né? Pois é. O cara vai, sei lá, tirar as cartas do tarô. Aí a primeira carta que a mulher vira é a carta da morte. Aí o cara, vixe, meu irmão. É o medo de toda pessoa, né? Fudeu. A pessoa saiu logo as três. A morte, o diabo e a torre. Pronto, eu tô fudido, eu vou morrer. Eita porra, fudeu, né, o cara? Assim. Caixão e vela preta. E que não tem. Na verdade, a morte não significa morte, assim, do cara morrer e tal, né? Na verdade, a morte é. O cara só perde uma perna, né? Não, a morte é mudança, né? Significa mais isso aí. Tô entendendo. Agora deixa eu te perguntar. Tem um colega meu que ele é espírita. Aí ele me disse que esse negócio de você prever o futuro é mais ou menos assim. É como se você estivesse caminhando numa floresta. Aí o determinado ser que você tá perguntando tá em cima de uma montanha. Como ele tá de cima, ele consegue tipo ver o caminho e dizer mais ou menos por onde você anda. É mais ou menos isso ou não? Isso, é mais ou menos isso. Os oráculos ou a astrologia, eles servem como bússola para indicar que, por exemplo, bem tosco, a 5 metros você tem uma pedra no seu caminho. Só não diz de que formato é a pedra, se é a pedra lisa, se é a pedra pontuda, se você vai topar nela. Mas está avisado, daqui a 5 metros tem uma pedra. E a partir do momento que é previsto nas casas e é dada a informação, o véu que divide o plano físico e espiritual, ele se abre e lhe mostra. E a partir que isso ocorre, o evento passa a ser percebido de uma forma mais forte do que se você não tivesse consultado. Aí por isso que muitas vezes a pessoa tem medo de consultar as cartas, porque vai que dá mesmo, ou vai que dá aquela desgraça mesmo. O cara entra na pilha, né? É, cara, mas é porque a pessoa se impressiona com a imagem das cartas ou com a mensagem. O cara vê logo o desenho, né? O desenho da carta, vixe, meu. E o tarô é uma ferramenta oracular de autoconhecimento. É uma bússola que ajuda, por exemplo, o magista, a pessoa que pratica magia, a seguir o curso dela para a verdadeira vontade, como eu falei antes. Então, você pode fazer perguntas para ele, ele vai dar a resposta que você precisa ouvir, não é aquela que você quer. Então, eu já perguntei muitas coisas a ver do contexto, por exemplo, financeiro, que mexeram com o trabalho, ou o contrário, que ele respondeu de uma forma que ia me afetar no trabalho, ou que ia me afetar numa relação familiar ou amorosa. Então, seria como se fosse o oráculo do Matrix, que ela fala para você que você precisa ouvir. Exatamente. Matrix, eu poderia utilizar tudo que tem no filme pra explicar a magia, tranquilamente. Olha aí. Agora tu falou do negócio dos autores, que são do meio da cultura pop, né? E muita gente não sabe que os caras são magos, né? Tu citou aí o Alan Moore, que é um dos grandes gênios, né, dos quadrinhos. Alan Moore, gênio do quadrinho, cara, que é criador do famoso V de Vingança. Ótimo. Agora tu vê, mano, assim, é o seguinte, porque o Alan Moore, por exemplo, é um exemplo bom. Você lê as histórias do Alan Moore, se você sente que é uma coisa diferente, mano, assim, na história, você lê o Watchmen, por exemplo, você sente que aquela história, aquele quadrinho não é o quadrinho comum que você tá lendo. Sim, porque ele bota toda a carga de experiência dele das experiências dele que ele teve com magia. Do mesmo jeito é o V de Vingança e tal, que... Do mesmo jeito é o V de Vingança. Todos eles têm um fundamento baseado no ocultismo, as práticas mágicas dele. Eu indico fortemente Prometeia, que é toda fundamentada em magia. Ele bota o personagem do Crowley em algumas edições, fazendo participações especiais. É porque aqui no Brasil saíram poucas edições do Prometeia. Quais são outros autores que a gente tem aí como magos, que a gente não conhece? Ainda nos quadrinhos, Grant Morrison. Ah, o Grant Morrison, é? Sim, meu amigo. O criador dos Invisíveis. Grant Morrison trabalha uma vertente de magia chamada Magia do Caos. Vixe, aí é mais doideira, hein? Grant Morrison é um dos meus autores, né, também favoritos. Ele apareceu recentemente falando daquele fim do quadrinho do Batman, da Piada Mortal. Na música tem muito também, né? Na música... Ah, o Metallica, isso aí é o mais. Agora na música, vamos na música. Bruce Dixon, do Iron Maiden. Vixe, Bruce Dixon? Olha aí, eu tô dizendo, mas isso aí eu manjo, mano. Fez um comentário sobre Aleister Crowley. O Black Sabbath também, né? O Ozzy. Black Sabbath tem a musicazinha do Mr. Crowley. Aquele gritinho meio gay. Mr. Crowley! Como é, mano? Fala, grita aí de novo aí. Mr. Crowley! Jimmy Page, do Led Zeppelin. Não posso comprovar que ele é mago, mas ele comprou uma mansão. Há indícios, né? Há indícios, por quê? Porque ele comprou uma mansão pra ser a residência dele. Nas imediações do Lago Ness. Vixe. Do famoso monstro do Lago Ness. Aí o PC pode explicar pra gente, o PC aí. É, o PC está para desse assunto. Adivinha quem era a mansão? Do Aleister Crowley. Vixe. Aí sim. Aqui no Brasil, Raul Seixas. Ah, Raul Seixas é conhecido, mano. Cara aí. Ó, tu sabe um dos caras que eu acredito que é mago? É o Paulo Coelho. Paulo Coelho. Na minha mente, o seguinte: um cara que pode alterar a realidade, um ser humano normal, né? Que é que eu imagino. Imaginaria. Primeira coisa que o cara ia fazer era desejar uma carreira bem sucedida pra ele não precisar trabalhar demais. Exato, cara. E pra mim isso aí é o Paulo Coelho, mano. O cara, rapaz, eu vou querer ser só o... autor brasileiro mais conhecido, né, de tudo. É, só o autor brasileiro aqui mais conhecido, vou ganhar bem e tal, não vou ter muita preocupação financeira e tá de boa. Olha, dois detalhes. Raul Seixas e Paulo Coelho foram parceiros na mesma época e ambos foram alunos de Marcelo Ramos Mota, que é o difusor de Telemann no país e era membro da Astro Argentum. E o Paulo Coelho já foi membro dessa referida ordem, hoje não é mais, não tem mais ligações. E ele sim, praticava magia. Só que ele abandonou tudo isso e resolveu virar escritor. Que é uma forma dele aplicar a magia dele, né? Aliás, como dizem algumas pessoas que odeiam ele, transformar os livros dele, que são um lixo, em ouro é um verdadeiro alto. É um verdadeiro. Alquimia, né? O segredo da alquimia. Aí. Agora, quais são os riscos do cara aprender a magia e os benefícios? Doutor, sabe por quê? Porque a maioria dessas... Não, magia não é religião, a gente já falou. Mas desses credos, eu acho, os caras vão na tua porta e querem que tu faça parte do grupo deles. É. A magia é uma parada mais, sei lá, mais na dela, né? Não faz propaganda. Isso eu acredito, mano, porque... Acredito no sentido de que quando uma coisa é muito boa, o cara não sai oferecendo assim, né? O cara não sai, rapaz, ó, e tal. Eu vou começar pelo desafio. Magia, ela tem tudo de bom, mas você precisa dar o seu esforço. Não adianta. Nada é de graça em se tratando de magia. Oi. Isso é uma regra do mundo. Nada de graça. Isso aí, cara, pode ter certeza. Tá, eu vou te mandar um quadrinho que comprova isso. Vixe. Nada é de graça. É um quadrinho feito pelo Frater Keronwe, do site Espaço Novo E1, que é do Aleister Crowley, do Tchuminitarion. Mostra o Aleister Crowley tendo essa questão com o próprio Deus Hermes, que é considerado o patrono da magia. Deus Hermes, que do grego é o deus da velocidade, da mensagem. Dos negócios, da trapaça. Esse mesmo. Que também é considerado deus da magia, é um dos deuses da iniciação. Ah, é? Ele é considerado deus da magia? Eu sei que o Hermes, o símbolo dele é o da farmácia, é da contabilidade, não é não? O símbolo de Hermes é o símbolo da magia, da contabilidade, da medicina. O caduceu, ele tem um simbolismo importante, tá entendendo? Porque representa as ciências. Entre os egípcios, Hermes era conhecido como Tote, ou Tahuti, que era o deus da magia e inventor de todas as ciências. Então ele criou a escrita, ele criou a metalurgia, criou contabilidade, tudo. E ele tinha a função de ser o escriba, aquela pessoa que ficava escrevendo no tribunal dos deuses. Então ele tinha uma profissão massa. Tanto é que tem o famoso Hermes três vezes grande, ou Hermes Trismegistos, que é a fusão desses três deuses. Tote, que é egípcio, Hermes, que é grego, e Mercúrio, que é romano. Numa única divindade. Até aí tudo bem. Até aí. É coisa da vida, cara. Se o cara, as coisas não vêm fácil pra pessoa. O cara vai procurar emprego sentado, dentro de casa, jogando LOL. Eu entendi aí a referência. É igual o André, o Joel aí, ó. Joel vai porra nenhuma. Qual é o esforço que o Joel faz, mano, na vida? Magia é um instrumento que altera também. Não é que altera, é que ele causa efeito de alteração no plano físico, muitas vezes, e nos planos espirituais. Então, você mexe com o universo a partir do momento que você utiliza magia. Então, além de mexer com o universo, você mexe com suas próprias emoções, mexe com sua própria mente, mexe com o seu próprio físico, com a fisiologia do seu corpo, você começa a reagir e sentir de forma diferente. Então, mexe com o tempo, né? Com o tempo e dependendo do que você fizer. Nunca, é um conselho que eu dou pra vida, nunca faça nada sem antes estudar, sem antes ter algum fundamento teórico, porque você pode fazer e não acontecer nada, deseja para que não aconteça nada, se você fizer um negócio sem saber. Ou, no pior dos casos, aconteceu uma coisa de efeito contrário ou ruim, negativo pra pessoa. Esse aí que tu tá falando é os riscos, né? De você não praticar a palavra corretamente. Se você não praticar de forma correta, você corre o risco de se arrebentar bonito. Tá bom. Eu até em simples meditações, se eu não faço um procedimento correto, eu fico doente lindamente. E é com coriza e não é gripe. É um negócio mais poderoso que a gripe. Um negócio mais forte que a gripe. E vem do nada, tá entendendo? Eu já um dia desse tava tossindo aí, não sabia porquê, viu? Ei, Manel, tu já chegou a pensar desse teu problema aí ser uma magia que não deu certo, hein, mano? Esse teu fungado aí, mano, misterioso. Vários programas, velho. Esse bicho tá com esse fungado aí. Eu também acho que esse fungado aí não é de Deus, não, mano. Fungado é de Deus. Agora o Kaique aí tava dizendo que nada é de graça, né? Não sei o quê. A gente já tá pensando ali em transformar a Zila Kerk em pago, né? Nada é de graça. Pra poder dar sorte. Uma vez eu errei um procedimento dentro de um ritual em que deu resultado de eu ficar 6 meses com uma taquicardia bacana no meu coração. Caralho, bicho. Mas isso aí também não tem nada a ver com tu beber todo dia, né? Sério mesmo, antes de dormir, se tu pensar no diabo, ele aparece, viu? Pode dormir agora. Vixi! Fudeu! Olha no espelho, não, que o negócio é pior, né? Ele vai fechar a porta do armário do espelho e vai estar o cramunhão atrás. Lurking from the dark. Hasta la vista, baby.